Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Faz um ano que ele foi e não voltou. Foi embora e sozinha me deixou. Foi pra longe, não quis mais o meu amor. Foi embora, eu fiquei triste chorando a minha dor. Faz um ano que teus lábios eu beijei. Na estação, muito trêmula, fiquei. Tuas mãos, com bem força eu apertei. Que tristeza nos meus olhos, quantas lágrimas enxuguei. Faz um ano que nem quero recordar. Tuas juras fizeram me acreditar. Mas um dia eu terei de me vingar. E o desprezo te darei quando o perdão vier buscar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, do Siriema, faz um ano. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Maguiar. Olha, uma das boas coisas da vida é você comer bem. Ir num belo de um restaurante, um ambiente tranquilo, onde você é muito bem servido, onde as comidas são bem feitas, onde o preço é justo. Por isso é que eu quero recomendar a você, quando você vier a Brasília, ou a passeio ou a trabalho, para não esquecer de conhecer o Bar do Alemão. Tem nome de bar, mas na verdade é um belo de um restaurante que fica às margens do Lago Paranoá, num verdadeiro cartão postal de Brasília, né? O Bar do Alemão é uma tradição de 111 anos, nasceu lá em Itu, no estado de São Paulo, e chegou aqui em Brasília esse ano, no mês de maio, e está fazendo o maior sucesso. Né? É comum você encontrar lá ministros, deputados, senadores, grandes empresários, artistas, esportistas, né? E eu estou sempre por lá. O dia que você for fazer uma visita, é até capaz de se encontrar comigo, porque os meninos brincam lá que eu bato ponto todo dia lá. O Bar do Alemão fica aqui no setor de hotéis e turismo norte, ao lado do Palácio da Alvorada, perto do Palácio da Alvorada, né, onde mora a presidente Dilma, e ao lado do Lakeside Hotel e da Concha Acústica, tá bom? Todo mundo sabe onde fica o Bar do Alemão aqui em Brasília. O menino brilhante Luan Santana, ele cantou pro Papa e tomou gosto, né? Oração de São Francisco. Onde houver ódio, que eu

Ela aprendeu a comer pão de queijo, eu ensinei para ela temperar as carnes com açafrão, as verduras com açafrão. Eu aprendi a comer maxixe, foi misturando os trem, no final deu certinho, rapaz. Aí nós fizemos 3 baianeiros, saiu caprichado, rapaz, cada um mais bonito que o outro. A sugestão do beijar, Felipe Falcão, é pra lá que eu vou. Deixa no jeito a cerveja geladinha, de garrafa geladinha, tira a perna da galinha, avisa lá que eu vou. Meu caminhão vai voando pela estrada, vai rasgando a madrugada, avisa logo a mulherada que é pra lá que eu vou. Põe a sobrança na picanha madurada, chame a rapaziada pra jogar uma pelada, avisa lá que eu vou. Eu tô chorado, coração tá de bandeja, como pinga com cerveja, ouvindo moda sertaneja, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tem picanha, tem galinha, mulherada tá na minha, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tomar uma corrimão pra matar a solidão, e é pra lá que eu vou. Deixa no jeito a cerveja geladinha, de garrafa de latinha, tira a pena da galinha, avisa lá que eu vou. Meu caminhão vai voando pela estrada, vai rasgando a madrugada, avisa logo a mulherada que é pra lá que eu vou. Põe a sobrança na picanha madurada, chame a rapaziada pra jogar uma pelada, avisa lá que eu vou. Eu tô chorado, coração tá de bandeja, tô no pinga com cerveja, ouvindo moda sertaneja, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tem picanha, tem galinha, mulherada tá na minha, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tomar uma colimão pra matar a solidão, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tem picanha, tem galinha, mulherada tá na minha, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tomar uma com limão pra matar a solidão, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tem picanha, tem galinha, mulherada tá na minha, e é pra lá que eu vou. É pra lá que eu vou, é pra lá que eu vou. Tomar uma com limão pra matar a solidão, e é pra lá que eu vou. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Felipe Falcão, é pra lá que eu vou. Mas o Flávio Bejar, ele não divulga só artista famoso não, consagrado não, ele ajuda a fazer o seu sucesso, viu? Ele é especialista em Minas Gerais e pega o seu trabalho e leva em mais de 300 emissoras de rádio lá em Minas Gerais. Se você tiver interesse que o Flavinho divulgue o seu trabalho, você pode ligar pra gente aqui, que a gente passa o contato dele, viu? 61-9981-3601. 61-9981-3601. No próximo bloco, Durval e David, Paulo e Paulino e Maurício Fares. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Vamos voltar ao ano de 1975. A novela Rock Santeiro, de Dias Gomes, era proibida de ir ao ar. Em abril, a Rede Globo comemorava 10 anos de existência. Niterói deixava de ser a capital do estado do Rio de Janeiro. Vladimir Herzog era morto por enforcamento nas dependências do DOI-CODI em São Paulo. Em novembro, falecia o grande escritor gaúcho Érico Veríssimo. Nesse saudoso ano de 1975, a dupla Durval e Davi gravava Caminheiro da Saudade do Poeta Goiá. Música.

faça os planos, esqueça o que houve, toque a vida em frente. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Nós dois compomos a trilha sonora de um filme real. A nossa história já passou do tempo do ponto final. Sucesso novo de Di Paulo e Paulino, ponto final, pro Arley Figueiredo em Caetanos, na Bahia. O Arley é amigo do Jaimilton, gente muito boa, estive lá nessa simpática cidade de Caetanos, né? Povo bom danado, um abração pro Jaimilton, pro Arley, pra aquela turma boa de Caetanos, bem ali na Bahia. Ele voltou depois de longo tempo fora do rádio, ele voltou pro rádio, né, e agora vai voltar a cantar também. O meu amigo Maurício Fares, recordando um grande sucesso do Christophe da década de 60, uma versão Aline. Retornei na areia branca e ardente, então te esperei. Ouvi os teus risos que eram vindos, e uma onda trouxe aos meus pés. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei um mar só por ti. Risquei na areia teu lindo rosto, sempre sorrindo, talvez de mim. A onda mansa tudo apagou, a mesma esperança de te encontrar. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei um mar só por ti. Ao longe, que anunciava o amanhecer. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei um mar só por ti. E eu chamei Aline, estou aqui. E eu chorei um mar só por ti. Maurício Fares, Aline para o Paulo César Rodrigues, da dupla Paulo César e Renan, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ele está chegando agora para fazer parte do nosso Facebook. O Paulo César, seja muito bem-vindo. Eu não tenho música da sua dupla, não, viu? Manda aqui para mim. Manda pelo nosso e-mail, programacleitoaguiar@gmail.com, que eu vou mostrar aqui o trabalho do Paulo César e do Renan. Nosso programa está aqui, é para isso também, né? A gente toca os artistas consagrados, mas a gente também gosta de mostrar o trabalho de quem está começando. No próximo bloco, vou te ensinar a fazer um carneiro ensopado. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Neste sábado vai acontecer aqui em Brasília um grande show, um show sensacional. Eu assisti o show deles lá em Sandolândia, no Tocantins. Foi realmente um show maravilhoso. Os meus amigos de Paulo e Paulino vão estar aqui no sábado, no Parque de Exposições de São Sebastião. Você pode chegar ali umas 8h30, 9 horas da noite, vai ter uma dupla que vai tocar. E também nós vamos ter a participação especial de Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, que vão fazer a abertura do show do de Paulo e Paulino. Lá para as 11 horas, meia-noite, que é a hora boa, né, que eles vão cantar. E aí o pau quebra até lá para 2, 3 horas da manhã. E você vai ver uma festa bonita. O povo de São Sebastião é um povo muito animado, gosta muito de festa, né? E quem está organizando essa grande festa é o Sardinha, da Sardinha Produções Artísticas. E ele comprou esse show do de Paulo e Paulino com o intermédio da RBM Música, que é uma empresa que está nessa área há mais de 30 anos. E se você quiser levar o show do de Paulo e Paulino na sua cidade, você pode ligar para a RBM e pode contratar também pelo esse mesmo telefone 61 99813601, 99813601, você contrata de Paulo e Paulino, mas leva também Márcia Ferreira, Edelson Moura, os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paulo e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. Anote aí o telefone 61 99813601, 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. Compadre, você gosta de cozinhar também, eu vou te ensinar a fazer hoje um carneiro ensopado. A carne de carneiro é muito gostosa, né? Mas, ó, anote aí o que, é que você vai precisar. 2 quilos de carne de carneiro cortada em pedaços. 1 tomate maduro picado sem semente. 1 xícara de chá de cebola picada. 1 xícara de chá de cebolinha picada. 1 xícara de chá de coentro picado, 1 folha de louro, 1 colher de sopa de alecrim, 2 colheres de sopa de manjericão picado, 1 colher de sopa de hortelã picada, 1 colher de chá de açafrão ou colorau, se você não tiver açafrão aí, suco de 1 limão, 1/2 copo de vinho branco seco, 4 colheres de sopa de azeite ou óleo, se você não tiver, pimenta do reino e sal a gosto, 10 batatas cruas médias cortadas ao meio. Eu vou repetir aqui. 2 quilos de carne de carneiro cortada em pedaços, 1 tomate maduro picado, 1 xícara de chá de cebola picada, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 folha de louro, 1 colher de sopa de alecrim, 2 colheres de sopa de manjericão picado, 1 colher de sopa de hortelã picada, 1 colher de chá de açafrão ou colorau, suco de 1 limão, 1/2 copo de vinho branco seco, 4 colheres de sopa de óleo ou azeite, pimenta do reino e sal a gosto, 10 batatas cruas médias cortadas ao meio. Reúna todos os temperos numa tigela grande. Junte o vinho e o suco de limão e cubra a carne. Mexa bem a cada 10 minutos por cerca de 1 hora. Numa panela, isso aí que está fora do fogo, viu? Numa panela, esquente o óleo ou azeite e refogue a carne com a metade dos ingredientes que temperou. Reserve o restante. Cozinhe a carne até ficar macia, não muito mole, pondo água aos pouquinhos, mexendo para não queimar e mantendo a panela tampada. Mantenha mais ou menos 3 xícaras de caldo na carne e junte então as batatas e o restante dos temperos. Quando as batatas estiverem macias, apague o fogo e sirva com arroz branco ou angu de milho, a famosa polenta. Esse aí vai ficar bom, viu? Ó, botar pra minha conta aqui uma pimentinha também, não faz mal não, tá bom? carneiro ensopado. Vai te cantar, viu? O programa do Cleiton Guerra ensina as mulheres a cozinhar. Tem base a tendência. Ah, nesse sábado eles vão estar cantando aqui em São Sebastião, no Distrito Federal. De Paulo e Paulina e Leonardo, o ladrão. O amor é uma estrela, é uma joia fina de rara beleza. Sempre alguém na mira, e se a gente cochila, tem uma surpresa. De repente um ladrão roubou o coração que ela um dia me deu. Levou embora o tesouro e se apossou do ouro que era só meu. Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, tô Paulo e Paulino e Leonardo, ladrão para o Rinaldo Moreira de Souza, de Ariquemes, no estado de Rondônia. Ele que agora faz parte do nosso Facebook. Ô, Rinaldo, seja muito bem-vindo. Um abração para você, viu? Um abração para essa turma boa de Rondônia. O nosso programa está passando em muitas cidades, graças a Deus. No Cantinho do Rei, eu vou trazer o Roberto Carlos cantando uma música do ano que ele entrou na Jovem Guarda, 1965. Eu morava lá em Belo Horizonte, né? Gosto do jeitinho dela. Gosto do jeitinho dela me olhar, pois é todo amor. Gosto do jeitinho dela me beijar, beijar. Gosto do jeitinho dela te abraçar, pois é só calor. Gosto do jeitinho dela me dizer amor. Gosto do jeitinho dela, sempre a balançar o andar. Gosto do jeitinho dela, fingindo não querer gostar do modo de eu gostar. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Mas eu gosto tanto, tanto do jeitinho que ela tem de me beijar, de me abraçar, de me dizer amor. Gosto do jeitinho dela, sempre a balançar o andar. Gosto do jeitinho dela, fingindo não querer gostar do modo de eu gostar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, gosto do jeitinho dela pro grupo Festerê, lá de Ivoti. Eles que agora chegam para fazer parte do nosso... Outro dia troquei uma música deles aqui, né? E eles agora fazem parte do Facebook do Cleito H. Sejam todos muito bem-vindos. A Lorota Boa de hoje é um texto do Luiz Fernando Veríssimo, grande gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. Fofoca de mulher. Duas mulheres ao telefone, né? Aí uma ligou para a outra, me conta, moça, como é que foi o encontro de ontem à noite? Aí a amiga respondeu, horrível, não sei o que aconteceu. Mas por quê? Ele não te deu nenhum beijo? Não, beijar ele beijou. Mas ele me beijou tão forte que o meu dente postiço da frente caiu e as lentes de contatos verdes saltaram dos meus olhos. Aí a outra falou, mas não me diga que terminou. Ele falou, não, não, claro que não. Depois ele pegou no meu rosto entre as suas mãos, até que eu tive que pedir para ele para não fazer mais isso não, porque estava achatando o botox e me mordia o lábio como se fossem de plástico. E explodiu meu implante de colágeno e quase que sai o mega hair. Aí a amiga perguntou, e aí, ele não tentou mais nada? Não, ele tentou, ele começou acariciando minhas pernas, aí eu segurei a mão dele, porque eu lembrei que eu não tive tempo de me depilar. E além do mais, ele me arrebatou com a luxúria e estava me abraçando tão forte que quase ficou com as minhas próteses da bunda em suas mãos e estourou meu silicone no peito. E a amiga pergunta, e depois, o que, que aconteceu? Bom, aí ele começou a tomar champanhe no meu sapato, né? A outra falou, que romântico. Ela falou, romântico? Romântico nada, ele quase morreu. Mas por quê? Ele engoliu o meu corretor de joanete com a palmilha do salto, né? Nossa, e o que, que ele fez depois? Moça, você acredita que depois ele broxou e foi embora? A outra falou assim, é mesmo? Eu acho que ele é viado. A outra falou assim, só pode. A mulher foi desmanchando na mão do caboclo. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi, quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar, eu vim de onde só falo o que convém.

com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então, terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e touros novos serão oferecidos no teu altar. Ah, beleza, nesse CD de Salmo da Macia está muito bonito, esse é o Salmo 51, Arrependimento e Perdão. Se você quiser comprar esse CD de Salmo da Márcia pelo Projeto Confiança, mande um e-mail com seu nome e endereço para marciaferreiracantora@gmail.com. A Marcinha manda pelo correio, você recebe na sua casa, junto vai o número de uma conta, você vai até uma loja de loteria ou uma agência da Caixa Econômica e deposita R$15, que é o preço do CD, já com despesa de correio e com tudo. Vê só R$15, você pode pedir quantos CDs você quiser, aí você faz a conta. Um CD é 15, 2 é 30, 3 é 45, vai por aí afora, né? marciaferreiracantora@gmail.com. Ela lançou esse CD de salmo, começou a frequentar as igrejas para fazer o lançamento, né? Aí ela sentiu uma necessidade de gravar alguma coisa, alguma música, para complementar esse trabalho que ela está fazendo nas igrejas, né? E ela gravou uma música, que eu vou mostrar para vocês agora, e a coisa evoluiu, e ela está preparando, nós estamos preparando um CD, né? Ela já gravou a primeira música com arranjo do maestro Pinóquio, ficou sensacional, logo logo nós vamos mostrar aqui, né? Márcia Ferreira, Toque de Deus. Sempre quando venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. Quando choro de aflição, Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, imortal poeta goiá. Um dos seus maiores sucessos, a parceria dele com Zacarias Mourão, Durval e Davi, Pé de Cedro. Daquele tempo querido que não volta nunca mais. Nas matas onde eu caçava um pequeno arbusto achei, levando pra minha casa, no meu quintal eu plantei. Era um belo pé de cedro, pequenina formação, sepultei suas raízes na terra fofa do chão. Um dia parti pra longe, amei também sofri. 20 anos se passaram, em que distante vivi. Ó Virgem Santa Sagrada, uma prece vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim, no meu último repouso na cidade de Coxim. Hoje volto arrependido para meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Mas é menor que a saudade que hoje eu sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara. Mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada com o pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo que te plantei. Relembrando Goiá, Durval e Davi, Pé de Cedro. A frase irretocável é de autoria desconhecida. Há uma enorme diferença entre esquecer e não querer mais lembrar. Há uma enorme diferença entre esquecer e não querer mais lembrar, é a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor e compositor Fábio Viana. Você está ouvindo o programa Cleitão Maguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Maguiar. Neste domingo, às 10 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Entre no site rbtv.com.br e você vai saber como é que você faz para assistir. Em qualquer lugar do mundo você assiste, ou pelas emissoras locais, ou pelo canal C1 da Parabólica, ou pela TV Vivo, TV Claro, TV CTBC, TV Oi e brevemente pela Sky também, viu? E você, nas mais de 300, já tem 300 cidades já, que está com o canal, o sinal local, Rede Brasil de Televisão, entrevistando neste domingo o doutor Antônio Negrão, especialista em medicina profissional, e ele é desportista, ele é escalador, professor de educação física, modelo, Rodrigo Aguiar. Neste domingo, 10 da noite, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor e compositor Fábio Viana, Caranguejo. Vai, vai na paz e não volta jamais. Quem vive de passado é museu. Caranguejo é quem anda pra trás. Se não deu alô, vai.